vida. É, eu ando um bocado mudado. Eu nunca mais quero outra vida, eu não. Olha só como eu tô bem tratado. É que os tempos mudaram e agora eu ando muito bem acompanhado, eu ando sim. Eu nunca mais quero outra vida, jogado na rua feito um vira-lata. O amor um dia chega, irmão, mesmo com cara pirado, só sabe ficar bebendo pinga, cantando rock, contando vantagem. Agora a gente só vive grudado pela rua aos beijos e abraços. Todo mundo repara, e mesmo os meus amigos mais canalhas me dão razão quando eu falo que eu nunca mais quero outra vida, me machucar pela pessoa errada. O amor tem cartas já marcadas, eu nunca tive vocação pra otário. É, os tempos mudaram e agora eu amo.